Fãs Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. O meu Skype Recorder deu erro, o Bode está gravando. Já começou dando certo. Ah. Suas Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha! É! Uou! Meia-noite e meia, estamos com sono, mas estamos aqui! Não tô aqui. Acho ótimo, então tô sozinho aqui. Isso. E hoje decidimos debater sobre uma coisa muito polêmica. Miau! O povo fez uns debates aí, eutanásia, uns negócios meio pesados, a gente falou, não, isso não é importante. O importante é de saber qual é a utilidade de um fio dental com gosto. Então nós temos uma lista de utensílios domésticos aqui, inúteis ou não, que não debater por que eles existem. Porque vai ser o bicho. E pra conduzir esse papo aqui, mais uma vez estou eu, forjando felicidade, o Fluffy. Eu sou rica! E comigo hoje, o Bode. Eu tenho um rádio relógio aqui em casa que eu não quero abrir mão dele, cara. Ele não tem mais serventia nenhuma, qualquer celular hoje em dia te acorda com música, com toque, com vibração, foda-se. Mas um rádio relógio é uma coisa tão sensacional, cara. Porra, se faltar luz à noite, você perde o emprego. É uma maravilha. Ah, e comigo e com o Bode, o Papai Pombo! Papai Pombo, tá certo. Pra mim, o rei das inutilidades domésticas chama-se Gugu Liberato, que ele ia na casa das pessoas e ficava catando uma por uma, cara. Ele fazia as pessoas correrem atrás daquilo, era muito bom. E quanto à questão da paternidade, eu vou explicar melhor durante o podcast, vocês fiquem tranquilos, tá? Eu vou fazer exame de DNA, se for de vocês aí, vocês estão me devendo uma mulher. Beleza? Só isso. Beleza. Papai Pombo. Beleza. Acho ótimo. Hoje aqui, um convidado muito especial, o nosso amigo Bigode! Havaiana genérica, cara. Eu queria entender, porque eu só conheço Havaiana, não conheço o resto, não. Pô, não tem Ipanema onde você mora, não, cara? Não, é coisa de pobre, meu irmão. Uma sandália chamada... Mano, ninguém falou que é de rico, cara. Recusa imitações. É que a Havaiana agora é chique, né, meu? Havaiana é chique. É, agora é chique. De shopping só da Havaiana, porra. Continua arrebentando lá na frente do mesmo jeito, mas agora é chique. Eu continuo colocando preguinho ali pra segurar, Bruno. Opa! É um cara experiente. E hoje, pra fechar o quinteto, nosso amigo Razengan! Razek, meu. Razek! Então, eu acho que vocês deviam ter chamado o cara do Shoptime, que ele ia fazer vocês, ele ia convencer vocês que tudo isso é muito importante e vocês iam pagar por isso. E o Botini, a promoção incrível aqui, o Botini. É uma excelente imitação, cara. Espera aí, eu queria comprar uma parada com você. Eu acho que você nunca viu o Shoptime, acho que por isso você tá fazendo isso, cara. A culpa você deve ser minha. Você é foda. Aposto que todos os ouvintes gostaram da minha imitação. Ô, peraí, você imitou alguém mesmo? Eu imitei o Botini, cara. Você não conhece o Botini, cara? Nunca ouvi falar. Cara, eu sigo o cara no Twitter, velho. Ele fala muita merda. Eu lembro que tinha aquele japonês lá, o Takete, lá, que era o dublador do Jaspion. Só. Pedi o Play 2. Takete. É o dublador do Jaspion, você não sabia? Caraca, o dublador do Jaspion agora vende inutilidades domésticas, é isso? Informática no Shoptime. Japonês de informática, né, cara? Muito escroto isso. Cara, era o dublador do Jaspion, fantástico. Talvez ele imitou no programa, eu passei mal. Ele comprou, ligou na hora, eu compro. Caraca. Preciso ver isso. Se der, vai estar no post. Então é isso, galera, a gente volta depois dos recados. Não saia daí, aperta o seu cinto. Oh, hello, começamos agora o nosso mural de recados. Recados! Parem de rir. Tirei energia pra gravar isso. Né? Na atualidade, o Facebook é a maior rede social que existe. E nós, da Tanguinha Corp, precisamos do seu apoio, precisamos do seu incentivo. Então, você vai em www.facebook.com/tanguinhacorp e dá um like, dá um curtir. porque esse tipo de coisa nos motiva a... Isso aí, e aumenta o nosso salário. Ou não? Salário? É porque eu não tenho salário, então qualquer coisa aí, like, agora eu tô aceitando. E agora o Paulo tá precisando muito de um salário agora, porque ele vai ser papai. É isso aí. E quem quiser curtir a gente no Twitter, não dá pra curtir, mas dá pra vocês mandarem mensagenzinhas lá com 144 caracteres, eu acho que é isso. Então entre em www.twitter.com/tanguinhacorp. Não confundir com o Skype dessa vez, tô feliz. E o pintinho, piu. Pessoal, e vocês têm que recomendar pros seus amigos o podcast, pô. Seja no Facebook, no Twitter, no coleginho, na faculdadezinha, no trabalhinho, nessa vida de prostituição que você leva, tem que recomendar pros seus amigos. Isso, exatamente. E alguém sempre fala do feed, né, que não sou eu, porque eu não sei falar direito disso. Quem que vai falar isso hoje? Isso é uma coisa muito interessante, porque se você assinar o feed, sabe como é que funciona o feed? Na barra superior da Tanguinha Corp tem uma guiazinha que se chama feed. Eu não sei como ela se chama. Não. A guia não se chama feed, cara. Vamos carinhosamente chamá-la de você. Você pode assinar o nosso feed do site pra receber os posts no seu Google Reader ou coisa assim. Ou você pode assinar o nosso podcast no iTunes pra você baixar os podcasts automaticamente nele. Tá? Também tá tudo funciona lá em cima, na barrinha chamada feed. Feed. Perto da Tanguinha Corp. Supostamente chamada de feed. TanguinhaCorp.com. Isso é um site. Deixa eu falar. A forma que vocês têm pra alimentar, né? Ou serem alimentados pelo nosso site, assim como os pais devem alimentar seus filhos. O pão quente tá pedindo a boquinha. Vocês podem aceitar ou não? Pai, pode ser que daqui a algum tempo... Então, pessoal, começamos esse podcast com uma notícia muito boa. Notícia boa. Uma notícia muito boa. Nós fomos surpreendidos. O Pombo tava aqui conversando com a gente no Skype. Ele falou: aí, galera, rapidinho, telefone, já volto. E ele voltou meio abalado. Não fala que eu tava abalado, cara. Tá bom. Ele voltou muito contente. Isso. Não, não cabia em si, de tanta alegria. Que nem eu tô agora, muito contente. Escorreu uma lágrima, não foi? Escorreu mais do que uma lágrima. O problema foi esse, cara. Meu Pombo vai ser papai! E aí? Ele é o pai da criança. Felicidade. Papai. Ai, caraca. Pombo, como é que você se sente, cara? Conta pra gente como é que foi no dia e tal. Como é que você fez? Tô que nem pombo no lixo, cara. Feliz, cara. Caralho. Essa é a voz de felicidade. Deixa uma mensagem, Pombo, pro teu filho ou tua filha quando nascer ouvir aqui agora. É que, Pombo não tem glândulas lacrimais, senão eu estaria chorando aqui. Mas, eu espero que meu filho... Nesse momento, ele ainda é apenas um ovo, né? Mas eu espero que ele evolua bem e seja bastante saudável pra cagar na cabeça de várias pessoas aí, entendeu? E ficar circundando várias pombinhas até conseguir se acasalar e fazer novos filhos. Pombo, tá? Você prefere que seja menino ou menina? Prefiro que seja um belo pombo, tá? E não uma pomba. E como é seu nome do pombo? Pombinho. Pai, você tá fazendo muita pergunta, cara. Eu tô confuso ainda. Não desceu essa parada, cara. E como é que tá a senhora Pombo nessa situação? Ou não desceu pra ela também, o problema foi esse, cara. Não desceu, aí eu vi que tava errado, entendeu? Foi planejado, Pombo, ou aconteceu? Eu prefiro não me ausentar, desculpa, e falar menos sobre isso, tá? Vocês já estão me deixando sem graça, eu vou acionar meu advogado se vocês persistirem com esse problema. Aqui interessa que o Pombo vai ser papai, aê! Não falar, entendeu? Essa notícia não foi dada por ele, mas eu vou dar aqui em primeira asa, que... Eu já escolhi os padrinhos, tá? O pai vai ser padrinho do meu filho e o outro vai ser a madrinha. Muito obrigado. É o que eu faço questão aí, que a criança more num lar comum e com um casal feliz, como dois amigos sempre mostraram. Ah, essa parte é zoa. Eu não posso escolher os padrinhos ainda não. Ainda não, mas com certeza serão boas pessoas que. Cara, você pode escolher dois padrinhos. Acho que não tem mais esse negócio, não, cara. Não tem, eu pensei em vocês dois, mas. É, sim, a gente cria criação compartilhada. Final de semana na casa de um. Imagina se for menino, como é que vai ficar, mano? Puta que pariu. Eu acho que ele tem 3, o Pod vai ter um Xbox e o moleque vai ficar indeciso no que ele gosta mais. Agora, se for menina, vai ser bom que o Plus vai poder ensinar o que é menstruação. O que ela sente na adolescência. Ah, eu posso aproveitar a onda então e começar aqui a falar sobre inutilidade doméstica? Pai, eu cresci e não houve outro jeito. É, como vocês já puderam observar, pra mim uma grande inutilidade doméstica é a camisinha, cara, o preservativo. Vocês não usam mesmo, né, cara? É, entendeu? E vocês já viram que o resultado é ótimo, entendeu? Não tem pra que usar. Vocês vão ficar radiantes que nem o Pombo tá agora. Não, peraí, Pombo, preciso contar isso, cara. Eu tava vendo o jornal hoje de manhã. Aquele jornal cheio de notícias importantes. Mas aí o Evaristo mandou a seguinte chamada. Puxou a seguinte manchete, Pombo, no começo do jornal. Cientistas americanos desenvolvem pílula pra prevenir a AIDS em pessoas com saúde. Tá vendo, cara? Moleque, tá vendo? Eu juro, eu fiquei meia hora rindo e lembrando de você, cara. Cara, essa pílula deve ser um composto vitamínico, só isso, cara. Essa pílula se chama Redoxon. Exatamente. Ou Centrum, eu recomendo mais esse, que é de azinco, entendeu? Entre essas vitaminas aí, com certeza tem uma que vai prevenir a AIDS. E é o que eu ia falar, entendeu? Eu me alimento bem, não preciso me preocupar com AIDS. E, além disso... Você usou a camisinha e acabou nascendo um filhote. Exatamente, cara. Não me preocupo com doenças. E o mundo tá aí pra ser povoado de pessoas de bom sangue, entendeu? E eu acho que meu filho aí tem tudo pra ser um vitorioso e não ser atropelado de bobeira aí na rua. Ah, vou te dar um saco de alpiste de aniversário. Tá certo. Vai crescer bonito e saudável com duas patas, tenho certeza disso. Aí, pô, meu filho tá comendo tua pomba. Ah, é? Vai comer a pomba rola. Quem vai comer esse filho da puta aí? Então, pessoal, me diz aí, qual é a utilidade de talheres plásticos para o usuário? Para o usuário. Qual é a utilidade dessa pausa que você deu, cara? É dramática, cara. Eu sou tipo aquele Dramatic Shrimp, aquele... Tan, tan, tan, e abre o olhão? Sou eu. Talheres plásticos. Eu não sei, realmente, eu não sei qual a utilidade, cara. Aquela porra quebra a porra. Eu fico muito puto quando eu vou comer uma pizzaria. Aí... Ah, não, pizzaria com talher de plástico eu nunca vi. Essa aqui é só cortadinha, aí tu pega talher de plástico, cara. Ah, e quebra a primeira patinha, mó merda, cara. Nossa, que sacanagem, cara. Quanto você já quebrou? Vai. Aí, ô Bigode, tem uma coisa. Como é que é a pizza em São Paulo? Falam que a pizza em São Paulo é uma merda, cara. Mas você nunca veio pra São Paulo mesmo. Não. A gente não põe ketchup na pizza, só te aviso, viu? Não, bota no Guaraná, né? A pizza vocês botam um pouquinho de gelo. Bota gelo na pizza. Ah, não dá não. Pô, na boa, cara. É muito ruim a pizza mesmo, cara? Não, não dá pra comer pizza no Rio de Janeiro, isso sim. Que isso, cara? É isso, cara. Que isso, Paulista? Que isso? E comer na Parmê que é bom, né, cara? Não, Parmê é uma bosta, não disse Parmê. Tá ligado que o rodízio que vocês foram era na Parmê, pô? Não, isso aí era na época do colégio militar. Hoje em dia a gente fala mais disso, não. Não, mas é quebra à toa aquela porra, cara. Tá ligado? É de plástico. Não rola, né? Não rola mesmo. E sobra, tipo, quando quebra, fica aquele caquinho, né, de um dos dentes e sempre fica no meio dos seus dentes, assim. Que não sabe se tá quebrou o dente comendo pizza. Caralho. Você... Tu conseguiu enfiar o talher de plástico no meio dos dentes, brother? Caralho. Não. O aparelho aí, tu cara. Tem o quê? 3 dentes, Pombo? Olha só, no meio dos dentes. Ih, caralho. Tá rolando tiro aqui, moleque, na minha casa. Tá foda. Mas o talher de plástico, quando eu falei entre os dentes, vocês imaginaram na parte lateral, entre os dois dentes, como se fosse um palito de dente ou algo parecido. Não é assim que eu tô falando. Entre os dentes, entre os dentes de cima e o dente de baixo. Ah, é mordida. Ah, você é um idiota, então. Então, esse comentário, caralho. Qualquer coisa cabe entre uma mordida, porra. Não, mas imagina você mordendo um porra do pedaço de plástico pontiagudo, que às vezes pode... Ele quebra uma faísquinha, uma lasquinha, né? É, exatamente. Isso é foda, cara, porque você pode, assim como morder, você pode engolir. Ó, você, Pombo, você não é exemplo de nada, cara. Com teu bico, não cabe nada. Ah, então, vamos lá, agora você fala isso, né? Mas beleza, agora eu sou um homem sério. Cara, sempre só sobra dois pra mim. Se você pede comida, pra, sabe, pra viagem, aí você... Pede assim pro trabalho, sabe? Porque geralmente você não tem talher, né? É. Aí tem um talherzinho de plástico, meu, você vai comer, aí quebra o primeiro, né? O primeiro... O dente do garfo. Uhum. Aí, de repente, quebra o segundo, né, meu? Você come só com dois, você vai tentando comer até o final, cara. Come com duas facas no final. E a faca não quebra. Faz um rachi de faca de plástico. Não, você pede geralmente um bifão. Você cortar um bifão com uma porra não da... Não dá. Da faca de plástico. Você vai cortando, tipo, quem já comeu só com colher? Eu corto o bife com colher, porque... Eu corto bife com colher. Mas isso depende do nível de oleosidade de sua comida. Se você for comer aquele bife escroto, encebado, cara, tu vai ficar a vida inteira e não vai. É que o segredo é você enfiar a colher no meio da fibra da carne, tá ligado? É que aqueles caras, brother, que comem só com a colher, entendeu? É isso que eu tô falando. Se me der uma colher e... sei lá, meu. E segurando que nem um ogro a colher de lá. Claro, segura o prato numa mão e a colher na outra. E o outro braço segura meio que embraçando o prato. Exatamente. Porra, moleque, tu é muito foda, cara. Se tu corta o bife com talher, tu deve tipo, escovar o dente com um sabonete, sei lá, cara. Meu sonho, cara. Parecida, viu? Não, mas não é com o de plástico, né, meu? Colher de plástico não dá pra fazer isso. Ele ia ter que amolar o de plástico antes. Que ídolo. Pô, vai cortar uma picanha naquele talher de plástico é tenso. Você tem que conseguir enxergar os caminhozinhos da fibra, cara. É muito mole. É, mole. Quando você tem uma hora de almoço, né? Você tá tranquilo. Todo pedreiro é do clã Ryuga, né? Tem que enxergar o coração da carne. Como é que é? Oi, Yu-Gi-Oh, cara. Eu acredito no coração da carne. No coração da carne, exatamente. É, vem um ataque branco de olhos azuis. Branco de olhos azuis. Caralho, um bagulho muito preconceituoso e ariano isso aí, cara. Mas tinha o dragão negro, cara, também. De olhos vermelhos. Tava na noia. Vermelhos, né? Tava na noia. Feira. Caraca. Aposto que foi o Pluff que escreveu o Yu-Gi-Oh, cara. Ele já provou aqui que é capaz disso. Queria ter sido eu. Inútil! Oh. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo, talvez seja o Al Gore com esse papo de sustentabilidade, camada de ozônio, mas a nova onda agora das companhias de refrigerantes, tirando a gloriosa Dolly, que continua com as suas garrafas de plástico, é garrafas retornáveis. Fantástico. Fantástico o cacete. A gente... Eu curto. Mais barato, o refrigerante fica melhor, é retornável. Eu vou te contar uma história. Eu era criança, eu já tenho mais de 20 anos, eu vivia na casa dos meus avós. Então, meu avô me mandava na porra da padaria com vários cascos de cerveja pra trocar pra ele. Eu odeio garrafas retornáveis, cara. Nunca é tá o filho certo, da puta. Seu avô. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu filho e com o meu neto, cara. Porra, vai, teu avô sobreviver, cara. Aí eu criança lá, cheio daqueles cascos escrotos, podendo se arrebentar toda aqui, tio. Aquela porra pesada, escroto, vai fazer aquele clic quando você carrega no saco. Que merda. E porra, garrafa retornável, cara, você não vai levar a garrafa na mão, vai botar numa sacola plástica. Ou seja, tu não tá salvando no meio ambiente porra nenhuma, cara. Sabe? Eles querem te convencer que isso é mais barato, que isso é melhor pra você, mas não é. As indústrias refrigerantes estão sacaneando a gente, cara. Não, olha só. Foi proibido sacola plástica. E agora? Em São Paulo? Foi, proibido. Proibido, porra. Proibido, cara. Você não tem mais sacola plástica em São Paulo. Não tem mais, tá certo. No mercado, você vai no mercado, ou você leva uma sacola de pano, ou você pega uma caixa. Às vezes tem caixa no mercado, você pega uma caixa e leva, cara. Caralho, não, mas aí, virou uma... tu comprou um naco de carne, 2 quilos de picanha, como é que tu carrega? Não, aí aqueles sacolinhas, aqueles de carne, vai continuar fabricando. E você quer comprar legumes, mas também tem saco lá dentro? Passou do caixa, não tem mais a sacolinha pra você levar. Calma aí, legume, ainda tem saco lá dentro? Tem, aqueles sacolinhas de legume. Porra, tu é trouxa, enche o bolso daquela porra, cara. Sai de lá, bota tudo, acabou. Eu não pensei nisso, né, cara? Cara, mas funciona também. Virou sinônimo de riqueza, moleque. Tipo uma iguaria em São Paulo, você tem um saco plástico. Plástica. Então, o que acontece? Aí tá mó febre de venda daquelas sacolas eco bag, é isso aí. E, meu, custa 3 contas algumas, 2 reais. Tem mercado que vende sacola, cara. Então, é isso. Eles estão, em vez de agora tá colocando sacolinha plástica, estão vendendo sacolinha. Dá pra fumar, meu, dá bag, volta, essa né, porra, cara. Tu enrola ela e fuma aquela porra de tão natural que é. Caralho, porra. Caralho, para de fazer isso. Vamos ter o bluff branco dos olhos vermelhos agora. Quem vai ficar mais puto com se todas as garrafas retornáveis ficarem no mercado é o pessoal que faz trabalho manual. Sabe aquelas velhas que fica cortando, fazendo florzinha. Nossa. Experiência da Eliana. Pô, meu, esses caras vão ficar muito putos. Será que elas usam tesoura sem ponta? É provável, hein? Mas cara, garrafa retornável eu acho útil, tipo, se você chega no restaurante, você pode, com 5 cabeças, tu pode comprar uma pet ou você pode comprar retornável e pagar mais barato e mesma quantidade de líquido. Tá rolando, eu não sei se como é que tá aí no Rio, né? Mas as retornáveis de Coca e Fanta voltaram. Aqui o nego finge que tem também essa porra. Deve ter em algum lugar. Então, tem dois de 2 litros, cara. Sai tipo... Convenção cult, só rola isso. Então, a Coca e a Fanta... A Fanta sai um pouco mais barato. Sai R$2,50, eu acho, a Fanta. E R$3 a Coca. Calma, pera, é retornável de 2 litros? Retornável, é retornável. Não é de vidro. Não, mas de 2 litros? De 2 litros. É um plástico. Que isso, cara? Daqui a pouco eu tô vendendo botijão de Coca, maluco. Então, 2 litros de retornável e sai muito barato, cara. Você paga uma vez a garrafa e fica com você, cara. O retornável antigamente era 1,25, cara, litros. É, então, essa é 2 litros. Caralho, Diego, tá empurrando refrigerante goela abaixo. Deve ser pesado pra caralho, hein? Pô, e o gosto, tipo, meu, nem compara, cara. É muito melhor. Eu também acho. Garrafa de... Porra, aquela garrafinha de vidro que tu vai no bar... A de cara... vidro é melhor porque não dá gosto nenhum, né? Porra. Essa de plástico, ela é bem padrão, cara. Muito cara, tem que ser muito apreciador de Coca-Cola pra sentir a diferença do gosto da de plástico pra gente. Qualquer refrigerante, cara. Tá, então tá, cara. Você vai. Não, é sério, pega gosto, porque a Coca é colocado quente no recipiente. Colocado muito quente. Meu Deus, nada disso. Pra mim, a Coca de máquina, a Coca de garrafa, a Coca de lata é a mesma coisa. A de garrafa é melhor. Não, a Coca de pó é diferente. Ó, mas um negócio, aqui em São Paulo isso vende muito na periferia, assim, sabe? Nos bairros periféricos. Se for na onde tá o pessoal com grana, você não acha essa porra, não. É, você não acha. É uma coisa boa. Se fosse boa, vendia. Não é nem isso, não. É porque o pessoal tem menos grana, então eles colocam ali pra vender mais, entendeu? E os caras vão no mercado comprar. Quem vai aqui, né? Não tem empregado pra ir lá comprar, então. Meu Deus do céu. Isso é uma discriminação da Coca-Cola. Eu vou mandar um e-mail pra eles. Eu acho que devia ter em todo lugar, concordo. Útil. Galera, é importante ou não é importante ter esses papéis higiênicos no mercado de camada dupla, camada tripla, hipermaciez? Ou papel higiênico que pode limpar a bunda e foda-se? Ah, eu tenho que me segurar pra não fazer piadas com tudo afim nesse episódio, cara. Então, tô me censurando muito. Mas eu acho importante. Pra algumas pessoas é muito importante. Que eu não vou falar quais. Não, peraí. Temos que avaliar num sentido de população ampla do Brasil também. Maioria. É, eu acho que voltando um pouquinho, bastante no tempo, a gente vai chegar na época em que as pessoas elas não usavam o recurso do papel higiênico, né? Elas se utilizavam, sei lá, de folha de bananeira ou a própria mão. Mas é necessário limpar? Eu não sei. Bem. Você acha inútil limpar? Não, tem que lavar. Lavar é importante. Limpar é paliativo. Porque você tá ali. Pensa num cara da Idade Média. Não sei se ele tinha essa preocupação. Você lavava. Necessário. Lavava, certeza. Lavava? Nossa, velho. Você nunca ficou cagado muito tempo, não? Como assim? Eu tenho que ficar triste por causa disso. Eu já fiquei cagado. Uma cara, meu. Eu guardei nos 2 dias. Não, peraí. Calma aí. Que situação você ficou cagado? Com qual idade, cara? Ah, não faz muito tempo, não. Mano, diarreia da porra, velho. Você tava no ônibus voltando pra casa, né? Fala aí. É, tava na rua, tipo... Fui limpar a bunda, eu já tinha andado o suficiente pra arder, tá ligado? Caralho, antes de chegar no... Cara, você tá de parabéns. Aí o papel higiênico é esses meio lixa, tá ligado? Que não só espalha bosta. Aí, resumindo, é importante ter uma camada dupla. Não precisa ter camada dupla, mas ele precisa absorver um pouco, tá ligado? Eu fiz o teste, peguei esse papel higiênico... Pra caralho. Pô, mano, na boa, imagina você limpando a bunda com folha sulfite, é só isso, cara. Cara... cara. Cara, eu já limpei com o Santinho, velho. É uma merda, que só tira... Só caralho, o Santinho de plástico? É, só tira o grosso. Não, o Santinho de... Não, o Santo plástico, eu tinha lá, o mendigo tinha me dado a porra na rua lá, da Nossa Senhora lá. Aquele papelzinho, caralho, que cara. O Santo, assim, tipo, tirei o excesso, né? Olha só, vocês são noobs, cara. O macete, pra limpar a bunda com papel que não é feito pra limpar a bunda é você amassar ele o máximo possível, cara. Então, acho que todo mundo passou por uma situação desesperada. Não, é assim, sim. Mas depende do papel, cara. Tem aqueles que você tem que fazer 50 camadas pra ele não sair na sua mão. Aquele meio bege que não absorve nada, que tu tem que fazer. Ou que absorve demais e não vira nada, sabe? É aquele reciclado do reciclado. Sua mão atravessa o papel e entra na bosta. É, né? É assim a merda. Quando tu pega o papel e quando tu tira a mão, dá pra ver teu dedo no meio porque abriu um buraco. Caralho, cara, é muito triste isso, cara. É isso, né, cara? Imagina você tá num lugar que não tem como lavar a mão ainda. Aí sabe o que eu tô pensando na camada dupla? Deve ser tipo colete à prova de base, que tem várias camadas e aí a bala não passa por causa das camadas. É importante, cara, camada dupla é importante. Será que não é por isso? Eu tô imaginando agora, tô chegando à conclusão que é isso. Cara, mas peraí, mesmo... Se você tem rinite também, cara, a camada dupla é importante também, cara. Não, mas mesmo a camada dupla, eu sempre dobro pra ver de perto, cara. Meio que instintivo. Pô, tu usa fralda, cara. Não, para de ficar pô. Não, você pega aquele quadradinho descartável e passa só ele direto? Aquele, você não, tipo, não pega um bolinho, enrola e passa? Como assim? Vai da necessidade de cada um, vai pelo tamanho, não, né, plano? A camada é dupla. Não é esse o ponto. A camada é dupla, ok. Mas, tipo, ainda assim, tu tira, tipo, três quadradinhos e dobra pra ficar um em cima do outro. Tá? Sim, sim. Então? Ah, não. Mas pra só o nariz, nem tanto. Não, só o nariz não, mas... A só o nariz, quando você tá suado, tá acabando com o papel higiênico, eu ainda separo a camada, cara. Pô, mas eu acho que o camada dupla também é pra quem não tem dinheiro, tá ligado? Que separa os dois e um rolo vira dois. Porra, dá pra fazer, mas é mó merda, fica arrebentando direto. É, não, quando mas, eu tô com... mas aí você não passa, né? Você vai, tipo, apalpando a bunda, assim. pra suar o nariz, cara, dá pra usar na boa, separando só por camada ainda. Caralho, você... Se você tiver não gripado, né, que você vai ter que ficar suando o nariz. Mas a bunda. O nariz escorrendo. Apalpando a bunda. Vai anotando essas dicas aí, pô, você vai ter que criar uma mulher aqui daqui a pouco. É verdade, rapaz, olha só. Vamos criar uma forma, tipo, um passo a passo de como você limpar sua bunda de diversas formas diferentes. Mas afinal, olha, o papel higiênico de folha dupla é necessário ou não é? É necessário, cara. Eu acho importante. Eu acho necessário dependendo do papel. Se o papel for bom, uma camada só, tá bom. É, porque a maioria dos são camadas simples, não são daqueles ásperos de merda, tá ligado? Cara, abre a torneira e põe um desses ásperos embaixo. A água passa pelos lados do papel e não fura. Ele sai seco, desgraçado. Tu limpa a bunda com papel toalha, caralho? Porra. Lembra aquele papel primavera? Que se tivesse um pouco de alergia, você saía com o cu tudo coçando? Rosa, aquela merda lá. Aquele rosa é tenso, cara, na boa. Nossa. Aquilo tem pedaço de tudo que é papel diferente, cara. Tu é parar e olhar aquela porra, tem que tornar o que você fez semana passada. Parece reciclado de lista telefônica, cara. É, tipo isso, sinistro, cara. Mas pra mim isso é tudo verdade, cara. Macho que é macho, pega. Que nem eu aqui em casa. Eu tô na metade da segunda caixa de papelão aqui, eu vou recortando ela e mando ver, cara. Tá bom. Valeu, tu tá com xinho em casa também. Você limpa com a parte. Não o plano, né? Você limpa com as pontas do papel. Com as pontas, exatamente, porque vai colando ali dentro, tá ligado? Vai preenchendo os buraquinhos, é tranquilaço, cara. Então tá. Mas isso é só pra quem tem o tamanho certo pra fazer isso, né? Cara, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi uma história do cara que tava sem papel, sem porra nenhuma, limpou com a cueca, não ficou tão bom, o cara passou o cu na pia, velho. Caralho, como é que o maluco fez isso, mano? Não sei, cara. Não me faça visualizar. Tenho medo de saber, na boa, cara. Útil. Agora o primo do nosso papel higiênico áspero, aquele guardanapo de boteco que parece papel reciclado, cara. Guardanapo de boteco parece papel reciclado. É, aquele da pastelaria do China, tá ligado? Tem um quadradinho só. Os caras colocam o pastelzinho, por exemplo, chinês. É, esse mesmo. Puta, esse é tenso, cara. Ele, não, ele, é, Eles não limpam o prato, então eles forram o prato com aquela merda pra fingir que tá limpo. Eu não sei se vocês já leram quadrinhos, mas eu acho que aquele papel é a substância mais próxima do vibranium que existe. Ele não interage com a gordura, ele não interage com o alimento, ele não te previne da sujeira e você tira aquela porra, tá intacta, cara. Ele não reage com nada, ele tá ali, ele paira sobre tudo, tá ligado? Até óleo, né, cara? Cara, deviam revestir os ônibus espaciais com esse papel aí, meu. Cara, aquilo é um grande mistério. A grande utilidade que eu já vi, né, pra galera realmente pedindo pra fazer isso, é pra usar isso como seda, né, pessoal, na hora de enrolar o baseado. Dois tipos. Esse papel branco, esse papel mais... Esse aí deve fazer mal pra caralho, meu. Se eu fumar no... O que mata é o papel, né? No ticket... Cara, eu já vi uma mina fumando no ticket do... Do cartão, tá ligado? Nossa, caralho. Sai, mano. Pera aí que eu vou ali no banco tirar um extrato. Eu já vi gente tirando extrato, meu irmão. Aquele papel mesmo do supermercado, tá ligado? Compra do mês, então, é um mega charuto, né? Porra. É bom que dá larica, né, cara? O cara já vai e consome a porra toda na hora. É bom, isso é excelente, cara. Tá de parabéns aí, galera. É sustentável. Então ele é um papel inútil. Ele cumpre a função de pelo menos... Pra fumar. Tá bom. Então ele é útil, porra. Útil. Cara, desodorante. Eu uso aqui aquele desodorante normal de spray, porque eu me considero uma pessoa normal. Não. Eu também. Um heterossexual convicto, eu pego aquela parada, levanto meu sovaco e espirro, né? Aperto o botãozinho lá, de vez em quando tem aqueles com um sprayzaço de pressão, né? E tem aqueles que você borrifa, que não é spray. Aquele é muito croto, que é meio molhadinho. É. Nossa, brother. Eu prefiro esse, pra te falar a verdade, cara. Porque... Esse só tem álcool, geralmente, né? É, mas eu prefiro. Mas tem gente que não, que compra lá um peru de plástico e fica passando aquela porra embaixo do sovaco lá, tipo assim, pra baixo. Deixa eu agredir, né, cara? Aí pra mulher, na boa, cara. Pra mulher. Não, não é pra mulher, cara. É pra mulher, não, na boa. Não, não. Tem masculino e feminino. Não, e mulher usa mais. Se tá aqui e usa essa merda, não é brother, entendeu? Tô me fudi que eu tô usando rolão. Tipo assim, é porque o rolão dá um resultado muito melhor do que o normal, cara. Olha o nome. É só isso. É, não, a marca que você tá contando. É vocês, cara. Vocês de masculinidade. É. Nossa, eu usava um spray lá que fazia uma fumaceira no quarto, aquela merda, e eu ficava tossindo uma hora. E a porra do negócio acabava em, sei lá, 3 semanas. O rolão dura pra caralho aquilo lá, meu. Nossa, passa. É. Passa de área, você não fica tossindo o negócio lá. Não, não. Já ouvi muita gente falando que o rolão dura pra caralho mesmo. Fica duraço. Claro, mano, você passa o CC, ele passa pro CC pra banheiro do perfume. Que porra é essa, mano? É, foda mesmo, ele mas top. Você passou... tá suando, mas você tá passou... suando. Tá fedido? Não, mano, você não. Fica fedido? Ah, você tá suando, meu, você passa com esse do seu corpo daí. Você tomou banho e passa. Ué, você nunca saiu do banho e você tá suando já. Ah, ah, você que é gordo, cara. Caraca, tu sai do banho que suando. Não, no calor, se você tomar banho gelado, não tem nada a ver isso. Você sai do banho suando, brother? Não, se você tá... Ó, isso é física, normal. É física, é o seu corpo. Vamos lá. Não, é sério. Se você toma um banho, tá muito calor, se você toma um banho muito gelado, o seu corpo esquenta tanto que você sai suando. Você já tá fedendo? Não, você não tá fedendo, então, mas você passa parte do seu corpo. Transpiração. Tu passa o rolão embaixo do chuveiro. Quer sair com o banho tranquilo? Não, ô Bigode, você tem esse problema, compadre? Eu vou te dar a dica. É isso? Você passa pro rolão, cara. Mas você tem problema com as glândulas sudoríparas. Ô Bigode, teu problema não é desodorante, não, cara. A parada é a seguinte: tu transpira muito. Não, isso é melhor, eu não tenho problema com você. Eu gosto não, disso, cara. Não, tudo bem, mas tu transpira pra caralho, cara. O negócio é não usar desodorante, tem que usar talco, cara. Talco. Caralho, fica com um cheiro de velho, mano. Para, ou na falta de. Eu tenho problema com transpiração, graças a Deus. Talco só fica aquela papinha embaixo do sovaco, é uma alegria. Ou na falta melhor de lugar. Talco, maisena. Maisena também. Maisena, chupa dura. Então põe guardanapo também embaixo do braço. Pode vai se passando de um asilo aí pra tu ir lá passar. Fazendo tratamento lá de talco. Mas tu falando, parece que eu sou pra caralho, não é assim. Absorvente ele põe embaixo do braço. Desculpa, a gente não queria tirar pra você chateado. Meu Não, cara, mas essa porra de desodorante rolão é foda, porque é um passo, né? O cara tá passando essa porra nesse formato embaixo do sovaco pra ele começar a descer e começar a passar em outras dobras. E é muito simples, cara. Você adora o formato, você... É, como é que é? Fluffy, deixa eu terminar de falar as paradas sem me interromper, porque senão eu vou contar de onde eu tirei essa ideia. Se deixar, cara, tu faz um podcast sobre travesti, brother. Pô, cara, eu me ausento da opinião aí, porque eu tenho uma fonte inspiradora muito, muito rica, entendeu? E aí eu não consigo falar sobre outra coisa, cara. Mas tudo bem, tudo bem. É, eu só queria expor aqui minha opinião, que pra mim desodorante rolon não é coisa de macho, entendeu? Eu não gosto de nada se esfregando em mim. Peraí, macho se importa ou não se importa com a natureza? Porque você estava com um papinho reciclável, garrafa retornável ao poder, porque estava na natureza, mas desodorante spray, segundo o meu primeiro grau, tem CFC. CFC destrói a camada de ozônio. É isso aí, meu. Não, olha só, CFC hoje em dia Para então você vai dar no carro sem ar-condicionado numa boa, então, né? Não, eu tô cagando pro meio ambiente, compadre. Eu quero ar-condicionado, eu quero garrafas PET. Aí, toma refrigerante aqui na Barra do Paraná, 28 graus, é uma delícia. Não, mas assim, até onde eu sei, o CFC, ele tá pouco a pouco sendo substituído por uma outra substância que eu, sinceramente, não lembro o nome específico. E-CFC. Isso aí, eu acredito em você. Essa substância, até onde eu sei, ela não tem o mesmo efeito sobre o meio ambiente. Mas macho que é macho, opera máquina diesel e foda-se, camada de ozônio. Ah, caguei, cara. Pô, só que diesel é melhor hoje, pô. Isso aí. Hoje o etanol lá, o diesel feito do álcool lá, é melhor do que qualquer outro carro. Melhor que gasolina e álcool. Exatamente. Cara, só quem vai sofrer com esses efeitos de estufas bolados aí são as filhas do pombo. O resto, caguei, cara. A gente vai morrer mesmo? As minhas filhas vão se vestir de homem pra compensar aí. Filha do pombo que se vive. Então desodorante rolon é? É útil, eu uso. Viadagem. Eu também uso. Eu não... Bosta. Eu acho que são tudo umas... Você sai do banho suado, você não conta. Não, eu falei o motivo, como é que funciona. Olha aí. Tudo bem. Só de vez em quando, então. Pode ser abstêvio, você não usa desodorante. Não, pode. Cara, eu não sei. Eu acho que é válido, é uma via, sabe? Mas você faz o quê? Eu uso desodorante spray, caguei pra camada de ozônio. Acho que é. Só falar um negócio último aqui. Tem algumas desodorantes, no modo geral, tem a partícula de alumínio. Você sabe, o alumínio, ele é o principal componente que faz você não transpirar. Porque as partículas entram nos seus poros e ajudam você a não transpirar. Imagina você ficar respirando partícula de alumínio, velho. É por isso que eu parei com essa porra. Eu ficava tossindo uma hora, cara. Ah, nariz de platina, tá aí. É, mas por outro lado, falam que o desodorante rolon, ele tampa seus poros e pode... Ah, isso é antigamente. Hoje em dia não tem mais isso, não. Ah, não tem, não? Tecnologia. Tem nanochips no desodorante rolon. É, tá bom. Só tapa buraco de quem quer pôr nanochips, né? Eles ficam no seu sovaco abanando, tá ligado? O desodorante normal tem alumínio, cara, e depois criticam os traficantes que botam, sei lá, cal nas drogas, chumbo. Porra! Cal, cara! Boino, a cocaína, cal, mó delícia, cal, me amarro. Gesso. Útil. Cara, qual é a utilidade de criarem havaianas genéricas, tipo Ipanema, Grandene, se a porra da havaiana já é boa e é barata? Competição no mercado. Ah, só sim. Isso, cara. Só isso. Outras empresas também querem vender. Cara, isso. O pedreiro e o Gisele Bündchen já usam havaiana, cara. Você entra nesse mercado, você já perdeu. É verdade, né? Pega todos os... Eu gosto da havaiana de pedreiro, eu acho a melhor. Longe. Como assim, vestido pedreiro na sola? Não, é aquela que é branca e com... Com a tira azul, com a preta ou azul clarinha, é isso aí. Meu Deus. Você nunca viu essa, cara? A clássica, que vende no plástico, velho. Vende aí, custa tipo no máximo 10 contas. É no máximo 10 reais. Eu não tenho havaianas. Não, são daqueles assim. Caras do Raider. Eu tenho uma Raider mesmo, eu tenho uma Raider e aquele... um chinelo de vovô de ficar em casa. Caralho, você é uma vergonha, Fluff. Aquele Raider com velcro. Eu tenho um chinelo muito maneiro, cara, de ficar em casa, daqueles que cobre o pé inteiro, assim, sabe? Parece uma pantufa. Papete? Não, que papete, o cara usando papete, mano. Pô, papete é útil, cara. Você pode colocar um sabonete lá, meu. Cara, que vocês falaram de Raider, era muito triste Raider, cara. Hoje em dia eles lançaram uma linha parecida com a Havaiana. Mas antigamente, quem não vai lembrar, quem, todo mundo deve lembrar, que o Raider era aquele que tinha um velcro em cima que você tampava, é, botava assim. Ficava perdendo o pé pra caralho. É, ficava os quatro dedos. Não era uma sandália, era um chinelo mesmo, né, cara? Era o chinelo. E aí teve uma época que lançaram uns que era tipo vários dedos mindinhos levantados assim na sola. Eles falavam que aquela parada massageava o seu pé. Que nem taxista acha que bota aquele monte de bola de madeira no Nossa, que horror. Banco e aquilo massageia as costas dele. Porra, pelo amor de Deus, cara, se uma bola de madeira massageasse você, o professor é o cara mais feliz do mundo na casa dele. Isso não tem nada a ver, cara. Eu acho que, pra mim, essa ideia que vocês estão falando que não pode ter marca alternativa e tudo mais, a pessoa ia pensar a mesma coisa do Takuma, por exemplo. Aquela sandália de madeira do Takuma não poderia existir uma Havaiana. Essa sandália do Takuma eu já procurei lá na Liberdade e nunca acho. É tamanco, né? É um tamanco, mas com igualzinho você não acha. Aquele do Kenshin, que é de madeira, a sola? É, com madeira e com dois... Uma plataforma, né? Duas plataforminhas embaixo do... Tu quer aquilo pra quê, cara? Pra usar uma sandália plataforma, gente. Aquilo não é confortável. Não sei, deve ser. É bom pra... Porra, deve ser. Cara. É de madeira o solado do negócio. Não, eu já usei de madeira e é bom, cara. É uma tábua, porra. É bom, cara. Pô, cara, é a mesma coisa que tu pisar no piso de madeira, cara. É bom, é como se tu estivesse pisando no chão, sem chinelo. É, só você pisar no chão sem só chinelo. Só que aí vai ficar manchado porque teu suor do pé vai ficar fazendo aqui, vai deixar a madeira mais escura onde você pisa, tá ali. Tu quer usar um chinelo pra ter a sensação que você tá pisando no chão. Não, peraí, mas deve ser como, cara. Eu tô falando que o de madeira, só o de madeira, não é igual. Mas o que tem aquelas plataformas embaixo, igual do Kenshin e do Takuma, deve ser diferente, isso que eu tô falando. Deve ser mesmo, tá. A pisada, né, eu digo. Mas eu a não... sensação deve ser a mesma, você está pisando no chão mesmo. Provável. Mas eu nunca entendi por que que tinha aqueles dois saltos, né, embaixo. Se... Isso que eu tô falando, que é a plataforma, as duas plataformas. Pra que aquilo? Era a mesma coisa você tirar aquilo e botar direto a parada de madeira no chão. Cara, pisada. Eu acho que é postura, cara. Deve ter algum motivo com postura. Pessoal, mas... acho que todo mundo aqui já apanhou de Havaiana, né? Direto? Já... Porra! Não. Imagina você apanhar com uma grandene que parece uma ripa de madeira, aquela porra lá. Acho que é útil pra educar essa merda. Educa bastante, esse aí não é de novo. Havaiana de pau, porra. Havaiana de pau, porra. É, então, porra, o negócio educa, velho. Útil. Desacredito que vocês não conheçam a Havaiana de pedreiro. Não, a gente conhece, porra. Cara, não, tô ligado, é só um modelo específico, mas não... É que é o mais barato. A clássica, né? É a clássica aí. Depois eles botaram de uma cor só, mas antigamente a de pedreiro era na parte de cima, né, do onde você não. Bota o pé, era branca. Eu até hoje ela. Não, é, mas eu tô falando da clássica mesmo. Hoje em dia eles refizeram, ficaram um tempão sem ter essa daí. Ah, sim, o plástico é mais duro, da nova. Ela isso, exatamente. Clássico é quando um pé arrebenta foda de uma Havaiana, você não joga fora, porque pode arrebentar a sola de outro, aí você funde. Aí tu fica aquela Havaiana meio mutante. É verdade. A parte de baixo de uma cor... E usa o preguinho, que foi minha apresentação. Preguinho não, o clipse, rapaz. Tem o que prego também serve, pra aquele mini preguinho assim, você coloca ali e trava, já era. É, o problema do preguinho é ter dano depois, né? Mini preguinho pra mim é taxinha. Não, não é taxinha. Eu sei, mas mini preguinho é um preguinho, porra. A campanha de vacinação antitetânica aí deve estar rolando na cidade de vocês, cara, pra vocês ficarem usando esses preguinhos aí maneira. Deve estar todo mundo já daqui a pouco dando ataque aí. Não, de tétano bolado. Ou seja, genérico de Havaiana. Se for só uma lapa de borracha com um negocinho, é inútil. Tipo Havaiana, que é a mesma coisa, uma lapa de borracha com um negocinho. É isso aí. Inútil! A higiene vocal é uma coisa muito importante, sabe? Pra gente ter dentinho, não sei que nem os velhinhos hoje em dia que usam dentadura. Mas, ok, pasta de dente, escova, vários tipos de escova, vários tipos de pasta, qual o nome daquele negócio? Listerine. Ok, então você chega no fio dental. Ok, válido, fica aquele sinaco de carne, pedaço de milho. Agora, fio dental com gosto, é necessário? Eu nem sabia que tinha isso antes de aparecer na pauta, cara. Então... Tem, pior que tem. Eu consigo viver sem fio dental com gosto, tem. Cara. Tem, cara, é da na mesma. É, você não sente gosto com dente, a verdade é essa, cara. Não sei, muita gente não se liga. Não, mas cara, mas tem gente que acha. Eu acho muito chato passar fio dental. Eu acho uma coisa muito, muito chata, muito trabalhosa. Isso que não passa. Não, você entendeu? Isso é trauma de gente que usou aparelho, eu aposto. Também, isso, cara. Tinha um fio dental especial só pra usar com o aparelho, cara. Era um inferno, tinha uma parte tipo uma espuminha. Isso, puta que pariu. E é essa parte que você tem que usar, né? É, é inferno na terra aquilo. E era caro pra caralho também. Ainda bem que eu não usei aparelho. Mas, fio dental com gosto, cara, eu não consigo entender pra quê, cara. Porque alguém vai ficar chupando aquela... Cara, aquela... eu acredito. Sabe aquelas pessoas que gostam de chupar o fio dental pra pegar a sujeirinha? Deve ser pra não. dar um gostinho. Nossa, alguém faz isso, mano. Alguém... Deve ser pra dar um gostinho. Caralho. Naquele pedaço apodrecido já. Pra chupar as... Nossa, o resto de comida. Não, não, cara, vai. É muito delicioso isso aí, cara. Pera aí que eu vou comprar um sanduíche ali pra mim. Caralho, cara, o pessoal é muito nojento. Passar. Cara, o fio dental com sabor. Ele. Alguém já experimentou o sabor que ele tem? É o mesmo sabor da pasta de dente, cara. É exatamente a mesma coisa. Mas deve ser tipo o resto de pasta de dente lá da. O pessoal usa. Eles colocam no fio dental, certeza. Mas você acabou de escovar o dente, você já tá com o gosto da pasta de dente na sua boca. E aí você vai passar um fio. É, rodeado de mais pasta de dente, cara, não faz sentido nenhum. Se ainda fosse tipo gosto de, sei lá, bala de uva, pode ser. Aí tudo bem, é um gosto diferente. Então... Gosta... Tudo bem, eu já entendi que você gosta de tangue, sabor uva. Uva é melhor. Ou sabor morango, né? Ou sabor morango. Mas porra, cara, mesmo o gosto da pasta de dente que você acabou de usar, o do Listerine também, não faz sentido nenhum essa porra, cara. Eu quando eu vou passar fio dental no meu dente, pra ser sincero, eu só sinto gosto de sangue, cara. Porque eu não levo jeito nenhum pra fazer essa porra. Sempre sai sangrando no meu dente. Dá até nervoso de falar, cara. Então, mas isso aí, sabe o que é? É tártaro, cara. Tem algumas pessoas que tem muito tártaro e outras que não. Não, é tipo tártaro, Parkinson é... mesmo, cara. Vou fazer apelo, se tiver algum ouvinte dentista, por favor, manda um e-mail pra gente. Porra, eu tô achando que algum dentista, professor importante, 5 anos de faculdade, vai ouvir Tanguinha Corp? Ah, por que não, cara? Por que não, exatamente. Por que não? A filha do pombo acho... pode ser gata, o cara já vai conhecendo, pá, sabendo que botão tem que apertar. Tá certo. Cara, tem um negócio também que é do Listerine, que é uma pastilha, é um plastiquinho, assim, tipo, não é plástico, mas é um negócio comestível que você põe na língua e o bagulho derrete, assim, já viram essa porra? Ah, é muito maneiro essa parada. Tem house assim também. É, porra, meu, sei lá, tipo, não vai limpar seus dentes aquela merda, sabe? Ah, aquela pasta azul. Não é nem pasta, é tipo um plastiquinho, assim. É uma bala. Tipo, que... É, tu cola no céu da boca, é isso? É. Essa porra daí. Ah, cara, tu acha que traz também limpa o dente? É, mas essa porra não limpa nada, meu. É, então, tá aí, é para os otários. Pombo usa direto. Eu uso. Isso é muito inútil. Direto, só que eu uso de outra forma ainda. Cara, não consegue então levar uma putaria, né, cara? Pô, tá explicado porque que eu fui o primeiro a ter um filho aqui. Pô, meu senhor, puta. A por sorte então não teve quando eu tava na putaria, né? Então quer dizer que o povo usa fio de. Tomara. Tomara. Quer dizer, pô, pera aí, cara. Você sabe quem é a mãe? Tomara. Você tá torcendo pra não ser o pai, então. Cara, eu já falei que é um ovo, cara. Não tem como saber quem é a mãe. Sim, mas... Ah, peraí, quem botou foi você? É, quem botou fui eu. Eu posso dizer quem me deixou botar também. Meu Deus. Ah, é agressivo, cara. 100%. Tá show, ótimo. Então, o fio dental não é inútil. Bom, pode enfiar no cu. Bom, é o que você faz, pelo que eu entendi, né? Você não entendeu nada. É uma tanguinha fio dental com gosto que o pombo usa. Olha só, rapaz, uma tanguinha. Uma tanguinha com gosto, cara. Vamos lançar esse produto. Vai ser o primeiro produto do Tanguinha Cop, cara. Direto da sex shop brasileira. Porra, vou procurar aqui tanguinha com gosto. Tanguinha com gosto, de volta, leve. Que merda, vai ser fácil arrumar, mano. É só. Então, porra, apareceu. Eu gosto de jogos, passo passando o Tanguinha Cop. Merda. Pra fechar, fio dental com gosto. Inútil ou inútil? Inútil. Inútil. Cara, quem se dá o trabalho de usar fio dental, tá cagando se é com gosto ou não. Verdade, tá cagando. Bosta com sabor. Limpa o cu na pia, acho ótimo. Aí... Inútil! Cara, pediram pra botar na lista, mas eu não concordo que seja inutilidade, mas vamos lá. Aquele mini mouse, tá ligado? Que é, cabe, sei lá, metade da sua mão, cabe 10 mouses, 10 mini mouses embaixo da sua mão. Que o nego usa muito pra notebook. E eu acho importante, cara. Eu gosto também. Com a sua mão pequena e delicada, eu também acharia. Assim, não é que eu gosto de usar, mas pra quem tem notebook e viaja muito, é importante, pô. Mas o bode ficou revoltado porque as pessoas usam mini mouse. Porque, não, a ideia era essa, mas o que aconteceu? O ser humano perverte tudo, cara. Hoje em dia, você vai na casa de vídeo, você baixa a renda, vê, porra, o mouse, o mini mouse custa R$7, o mouse custa 20. Vou comprar um mini mouse e usar no meu dia a dia. É, e o pessoal faz isso e tem tempo de limite depois. Exato, aí você vai na casa da pessoa, eu tenho 1,80 e tanto, se eu vou pegar no mouse, cara, eu pareço um gigante brincando com os Muppets, tá ligado? É horrível, cara, eu não dá, não rola, assim, não dá. Uma joaninha, né, cara, que tu é, cara, tá ali com cuidado pra não quebrar a parada, pra não esmagar. E mini mouse, eu não sei qual tipo de fetiche os fabricantes dessa porra tem, que eles sempre botam o LED mais escroto do mundo e o mini mouse transparente, pra ficar aquela porra brilhando, escrota. Nossa, é horrível. Pra ver se tu enxerga ele, né, cara? Lembra aquele Mac antigo, lembra? É. Sabe, mini mouse é uma coisa muito escrota, cara. Sabe, se você tem que viajar, trabalho, compra um tablet, não fica usando mini mouse, não. Então você compra uma mão menor e passa a usar essa porra, cara. Você tem que arranjar um jeito de se adaptar essa merda. Mas ainda assim ele é útil pra quem precisa, só tá sendo usado errado. Sim, é. Não, parece que uma criança com... também é melhor, você tem que pensar nisso. O mouse é pequeno pra uma criança ficar do tamanho correto. Não, a criança tem que se adaptar ao mundo real. Ela o mouse de óculos. Se tu deixar, cara, ela vai... É tipo criança chinesa, tá ligado? Garotinha, que usa um calçado apertado menor do que o pé, pro pé crescer. Tá tudo torto. Fiado. Pô, a criança vai nascer com a mão torta, cara. Vai virar aquele cara do... É, todo mundo em pânico, enfia a mão no bolo. Mas é o que eu venho falando há muito tempo, cara. A juventude tá mal acostumada pra cacete, cara. Na minha época, ninguém queria saber dessa porra, não. Nossa época, né? O Boyd vai lembrar muito bem do Master System Compact, cara. Porra. Aquilo ali, alguém pensou no tamanho da mão da criança? Aquela merda, cara? Caralho. Porra. Master System Compact, pra quem não sabe, pega seu teclado. Você tá na frente do computador, olha seu teclado agora. Coisa chique. Agora você imagine o dobro do peso e de profundidade e carregando 4 pilhas grandes. E esquenta. Absurdo, cara. E se você usasse o sinal, imagina uma merda. Então você tinha que botar isso, a pilha, com o fio na televisão. Você tinha que ficar perto da televisão, com o pescoço pra cima e segurando essa porra pesada que esquentava, cara. Era muito amor ao jogo. É a geração com o maior bíceps de todos os tempos, cara. Carregar o Master System Compact desde 5 anos de idade. Cara, o direcional do Master System Compact, que era um videogame e controle na mesma, numa coisa só, era do exato tamanho do mini mouse, cara. O direcional, do Master System Compact, cara, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? É por aí. E hoje em dia, mini mouse, não tem o que, polegar e mindinho pra mexer. Viadagem do caralho. É isso aí. Porra! Caralho. Inútil! Esse é o tablet do nosso tempo. Inútil ou não inútil? Mini mouse. Mini mouse são usados errado, mas são úteis. Usados errado. Tipo essa tua frase. Quer que eu erro. Ah, eu acho inútil também, cara. Não, é útil, porra. Não, eu acho inútil também. Você acha inútil, entendeu? Não. Então. Ah, é isso, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos pra próxima categoria. Não. Definição. Útil. Útil. Inútil. Inútil. Inútil. Ah, inútil ganhou. Aê! Inútil. A gente estamos inútil. Meu. Qual que é a diferença do mouse normal com o pequeno? Foda-se, você já tá levando aquela coisa gigante, meu. Seu celular é maior que o seu mouse. Para. Inútil! Oh. Galera, teoricamente agora o último tema, última discussão, se é inútil ou não, provavelmente inútil. Cigarro com sabor. Eu curto. Viado. É que nem o Rolon lá. Coisa de viado, né? Não, eu curto porque é o seguinte, cachimbo, fumo de cachimbo tem sabor, cara. Tabaco, cara, é tabaco. A gente vê se você fuma um cigarro ou se você fuma um cachimbo. No cachimbo, tudo bem, tem lá os sabores. Normalmente o tabaco, o cigarro, não tem sabor. E alguns, um ou outro tem. É bem pior do que um cachimbo, é claro. Mas é gostoso, é diferente. Então eu acho que é útil e válido pra quem gosta de fumar, quem gosta de tabaco. Eu li que cigarro com sabor é mais propenso ao indivíduo ficar com câncer. Porque por ter gosto, você traga e o organismo entende que não é bem tabaco, é alguma coisa comestível ou mais aprazível. Então ele inala mais, sei lá, adere mais ao metabolismo. Então dá mais câncer. Cara, cigarro com sabor serve pra uma coisa. Pra quando você ir fumar lá no fumódromo, uma menininha com você. Só isso. É tipo um chamariz, né? Atrativo. É, porque aí a menina vai fumar. Ah, eu não gosto desse cigarro. Eu falo, ah, não, tem aqui um rosinha aqui. Ela fala, ah, então eu vou. Aí você, beleza, né? Você não perde a mina. Só pra isso. Caralho, você... Fruto dessa nova geração Lollipop aí. aliás, push pop que tinha na época do colégio. Era push pop, era a menina ficar viciada pra não perder da noite. É, às vezes eu compro, tipo, eu tô com os meus cigarros normais e compro um maço com sabor, tá ligado? Esse tipo de coisa, entendeu? Porque tem aquelas vezes, ah, é só fumo de balada, sabe? Essas porra, só fuma na balada, então. Na night, né? Na night. Sim, aí essas filhas da puta nunca compram cigarro. Aí você lá com o seu malboro de boa, e aí você vai fumar, e aí você com a mina vem junto e fala, ah, eu não fumo esse cigarro. Aí você tem que ter a outra porra do cigarro. Ah, não, tem aqui, eu até te dou o maço, você quer? Ah, isso é muito legal. Pô, tu dá um maço, tu quer comer muito, né, cara? Não, cara, eu não vou fumar essa merda, eu não fumo cigarro com gosto, sabe? Porra, mas dá um maço, tu não sabe nem se vai. Não, render, é um porra, amasso. Dá um e vai. Um amasso, é. Não. Você tá ali com a mina, aí você vai embora, talvez você dá pra uma mina com qualquer que você tá conversando, ou que você pegou, sabe? Vocês não entendem nada de cigarro com sabor, cara. Eu não fumo e entendo mais que vocês. Cigarro com sabor é excelente, cara. Por que você não é fumante? Cigarro com sabor é pra quem não é fumante, ponto. Exatamente, cara. Então ele não compra a função. Claro! Não, compra a função pro vendedor, mas não é bom pra, tá ligado, pras criancinhas. Vai ser proibido ano que vem. Então. Não, não vai, porque não é possível, cara. É, vai sim, vai ser bem. Vende na Cacau Show, cara, cigarro com sabor, chocolate. Então, mas eu acho que só algumas marcas vão ficar, mas tipo Marlboro, com menta, essas coisas, assim, não vai rolar mais. Famoso Black. Foi proibido. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei, né? Não, isso é nacional, eu vi alguma coisa, tava tramitando, eu vi um papo desse aí. E sabe qual que é real? Todo mundo começou a fumar, pelo menos, tipo, a molecada sempre fumou com sabor, cara. Depois troca pro cigarro. É, é uma merda, isso é uma porta de entrada. Tipo, eu comecei a fumar Gudan, sabe? Sabe como faz? Pega um chiclete, é de menta. Ele depois fuma. Bem picadela. Mas hortelã. Mastiga o chá de hortelã e começa a fumar. Cigarro com sabor e não gosta. Mastiga fumando. Isso. Não, então fuma o chiclete. Essas porra, tipo, são usando. O narguile veio pra fazer a função desses cigarros de com sabor também, sabe? Todo mundo tem a porra do narguile hoje em dia pra ficar botando fumo com saborzinho. Faz tão mal quanto. Porra. Porra. Porra. Eu aqui. Com gosto de porra? Porra. Porra, narguilha de porra, acho que. Porra. Cinco homens no curso de porra, não vai ficar bom isso não, hein? Pega os guardanapos aí. Vai colar pro juiz. Ah, que filha da puta. É, tem enólogo, tem um pós-enólogo. Ele passa o dedo em volta, depois ele dá uma cheiradinha. Filha, cara, vai passar o final de semana lá em casa. Vou ensinar um monte de coisa pra ela. Show de bola, show de bola. Não esquece que minha filha vai ser uma rolinha, então tu vai poder ensinar muita coisa pra ela mesmo com a sua prática. Inútil ou útil? Minha filha? Muito útil. Deixa ela nascer. Vai me dar muito dinheiro. Pô, eu acabei de ter uma ideia agora, pensando nesse negócio de cigarro com gosto. Minha filha? Não. Eu vou abrir um bordel. Assim, senão eu tenho que cobrar você. Já viu aquelas meninas que nunca chuparam o pinto assim e falam. Você fez com um bagulho que você passava no palco e deixava gosto, sabe? Aí você passava na. Ah, é gostosinho. Ajudava a menina a chupar, entendeu? No começo. É, mas não precisa ser um negócio específico de passar no pau, tipo, leite condensado, ou seja, qualquer coisa. Você pode suco de lá. É, mas mano, é que a mina, tipo, vai que você pega uma mina meio gulosa e acaba mordendo o bagulho, sei lá, velho. Qualquer coisa, tu baixa uma rapidinho, goza e diz pra ela que é leite condensado. É. Depois já era. Já era. É, aconteceu comigo agora, já era, não tem como. Isso foi o potinho, né, brother? Aí já era. Não era leite condensado, puta que pariu, cara. Que deu ruim, né? Deu ruim, eu mesmo confundi com leite condensado. Bom sentido, tá, galera? Não sou possível. Ah, tava experimentando então, é isso. É, rapaz, ah, essa. O povo tirou uma costela de cada lado. Caralho, como assim? Tradicional? Da bíblica e tal, mas eu não entendi porque uma de cada lado. Não, cara, é perversão último nível. É perversão último nível. Ah, tá, Merry Manson, tá bom. Tira a costela, isso aí. Você tira a costela pra conseguir se chupar. Tá bom, não, eu imaginei piada bíblica, de costela, a mulher vem da costela do homem, minha filha e tal. Fui mais longe, entendeu? Caralho, ser um pai, né, cara? Nasceu pra ser pai, pô. É, tinha um filho, pô. Útil. Terminamos aqui esse podcast. Muito bacana, muito maluco, sincero. Terminamos aqui cheio de guardanapos e fumos. E eu queria agradecer a participação minha do bode do pombo. Obrigado, caralho. Passa minha filha de volta. Vou passar na tua filha. Não, não. Piada da parte, eu quero parabenizar aqui ao pombo por esse momento lindo da vida dele. Que porra. Ah, maneiro mesmo. Eu queria ser pai, cara. A gente tá zoando aqui, haha, filha do pombo. A gente não sabe nem se vai ser uma menina ou um menino, mas, porra. Sério, é pai, mas ele não age pra isso, cara. Adoro 7 meses, hein? Você não vai conseguir ser pai desse jeito, Cliff. Já te falei, cara. Não vai dar certo. 2 anos de educação já. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo aqui, pô, todos os seus amigos, que, porra, cara, parabéns. E porra. Cara, cara. Isso aí, cara. Do que precisar, não pede. Eu vou lembrar aí do patrocínio, da ajuda de vocês aí durante o processo. É, se eu for padrinho, ela vai ganhar um carrinho de controle remoto. O menino ou não? Tá certo, pode deixar, eu me lembrarei de tudo isso. Eu queria agradecer também a participação dos dois brothers, diretamente lá do site Dementes, que é um blog, é um podcast, é tudo, rapaz. É tudo. Primeiramente, o Bigode, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, cara, obrigado pela segunda participação aí do Tanguinha. E muitas. Perfeito, na verdade eu neguei uma, não posso falar, né? Mas é verdade. Olha só, explanou. Não tinha como participar, felizmente. Você falou que não tava afim, acho ótimo. Mas não vai dar porque eu não quero. É porque, tá ligado? Tô fumando aqui um cigarro de sabor mexendo no meu Mini Mouse. É isso aí. Usando a minha havaiana de pedreiro. Vamos. É isso aí. Cara, que fórmula lá no teu site, cara? Como é que funciona aquela bagaça? É o seguinte, lá se você curte anime ou jogos japoneses em geral, assim, vai lá participar do nosso podcast, né? Comentar, mandar e-mail e conversar com a galera lá. Às vezes até rola um bate-papo também nos comentários. É, né? Porra, tem um lá, eu fiz de Naruto xingando o tal do Sasuke, lá tem, sei lá, 500 comentários, aquela merda lá. Todo mundo me xingando. Eu também vou lá xingar também, então. Pode ir, xingar. Minha mãe já tá boa já, viu? Pior que a gente de futebol, bicho. Então acessa lá, galera, dementes.com.br. Dementes é o D, é T-H-E, tá em inglês. É muito, muito chique. A galera não sabe inglês não, cara. Pode falar assim. A galera não sabe inglês? Pamba, eu posso dar aula particular pra tua filha de inglês. Beleza, cara. Pode dar aula de rolinha também. Tá tudo certo. Ok, ok. E aí, Razenga? Pessoal, valeu. Foi divertido pra caralho. Desculpa aí as histórias com merda e... Não, foi muito maneiro limpar o cu na pilha normal, pô. Então tudo bem, então tô normal. O cara tá até aliviado agora que falou que limpar o cu na pilha normal. Beleza. Valeu mesmo, cara, foi muito maneiro gravar com vocês dois. A gente agradece, espero que vocês voltem. E você ouvinte, se curtiu, comenta aí que a gente chama mais vezes eles. E ficamos por aqui, galera. Um beijo a todos. Especial pra filha do pombo. Beijo grego na filha do pombo. Hã? Vai. Vamos para os e-mails! E-mails! É muito nossa! É filha muito... do pombo, tchau! Filha da puta! A filha do pombo é nossa! Ela é muito nossa! E-mails. Pessoas, ouvintes, queridos, esse e-mail de hoje vai ser em homenagem à rolinha que tá vindo aí. Tá vindo a rolinha aí, tá certo. Tá depois, vindo a depois reclama, depois reclama. Depois... Tá vindo a rolinha aí. Então, rolinha, pra você esse e-mail. E vamos começar hoje com um e-mail do amigo nosso aqui, o querido Thiago Dourado. Caralho, mais um Thiago. Thiago Dourado, não tinha um Dourado que era alguma coisa de Big Brother? Tinha um Dourado no Big Brother. Será que é ele, cara? Será que é nosso ouvinte? Cara. Aqui, olha só, quando a gente pede pra você recomendar pra um amigo, seu amigo se chamar Thiago, não recomende, por favor. Porra, já chega de Thiago, gente, caralho. Então bota outro nome, mente. Não, jeito. Joga. Vamos lá, o cara tem 28 anos, analista de sistemas, conheceu o podcast através do Rony e trabalha com ele há algum tempo e curtiu demais o programa. Valeu, Rony. Rony. Valeu, Rony. Obrigado, hein, Rony. Valeu, Rony. prosseguindo. Ouvi os que ele participou, é claro, mas hoje escutei o 32 e gostei muito. Foi loucura demais. Bem melhor do que os, Rony, do que, os que o Rony participou. Rony, valeu, valeu, Rony. Normalmente os que o Rony participa são os mais fracos. Isso aí, esse é o Rony. Tem um participante que só ouve os programas que ele participa. É o Rony. Além do Rony. Valeu, Rony. Valeu, Rony. É nóis, Rony. Rony, Rony, bom. Rony. Continuando, se vamos deixar. Vou assinar o feed hoje pelo iTunes e ouvir todos em breve. Muito bom, garoto. Tem um blog onde divulgo oportunidades de trabalho e notícias na área de TI, administração e edição, que são as áreas que eu e meus amigos trabalhamos. Olha, meu garoto, ele resolveu mandar e-mail pra gente, mas não foi porque ele gosta muito do nosso trabalho. Foi porque ele tem segundas intenções. E-mail jabá. E-mail jabá, mas a gente é brother. A gente é brother e o brother do brother é teu amigo, então o brother vai ser brother. Hã? Fone. Pensando nisso, decidimos fazer um podcast contando as aventuras do mercado de trabalho. Como é o dia a dia de uma empresa, falar algumas besteiras que queríamos ter dito no trabalho e não conseguimos. Se puderem ouvir e dar uma avaliação se tem futuro ou não, temos apenas 3 episódios lançados. Abaixo seguem os links e as vitrines. Um abraço, pessoal. Rapaz, eu entrei no seu site. Eu entrei no seu site, achei bacana. Achei a ideia muito boa, muito legal. E eu realmente nunca ouvi falar de nenhum podcast que fale realmente de uma vida empresarial ou coisas específicas assim. Achei interessante, mas confesso que não ouvi. É, a maioria você quer falar de sacanagem, né? Ninguém quer falar de trabalho mesmo. Gente, tu manda outro e-mail pra gente semana que vem que a gente vai ouvir e te dar um feedback, valeu? É, tá no celular, tá ligado? Só que a gente não ouviu ainda. Mas eu gostei, cara. Achei a ideia muito boa. E o site tá bem legal. Gostei mesmo. Mas, pessoal, acessa lá então, né? 4 Wingo. Caralho, complicado esse nome. É o número 4, W-I-N-G-O. 4 Wingo. Deve ser 4 Wingo, por alguma piada que eu não faço ideia. .com.br, ok? Então acessem aí e vocês ouçam e digam pra gente também se gostaram. Ou comentem no site deles também, eles merecem. E faça que nem o Rony. E-mail, Thiago Dourado. Obrigado, Rony. Rony. Valeu, Rony. Rony bom. Rony. Segundo e-mail da noite, e-mail do Marco Aniki. Aniki é tipo diminutivo de alguma coisa em japonês. Na verdade, Aniki é irmão mais velho. Irmão mais velho, é isso aí. Eu sabia que era Frank Aniki! É coisa de fiado, né? Meu Deus do céu. Será que é por isso que o nome do Iki é Iki? É uma trocadilho com Aniki? Aniki, Iki. Aí, pô, tô te chamando lá na cozinha. Melhor tu ir lá, cara. Eu vou lá falar com o Rony. É nóis, Rony. E-mail do Marco aqui. Olá, sou o Marco. Comecei a ouvir essa semana e já ouvi 6 podcasts, porque vamos combinar que, porra, vocês são muito descontraídos. Trocadários à parte, só queria mandar... A gente é relaxado, tá ligado? A gente é descontraído. Então a gente é relaxado. É, isso aí tá certo mesmo, a gente é relaxado. Rony. Valeu, Rony. Vou lá falar com o Rony, volta lá. Aí, pô, quer ler? Não, eu tô falando com o Rony aqui. Beleza. Deixa o cara, dá um desconto, ele vai ser pai, cara. É verdade. Parabéns, pô. Trocadários à parte, só queria mandar um e-mail e avisar que de todos os podcasts que eu escuto, esse é o único que tive vontade de mandar um e-mail e, por último, uma sugestão. 2 pontos. Coloquem os e-mails no início, assim vocês podem terminar o podcast de forma épica, sem perder o ritmo quente. Sensualidade. Com o professor apresentando, isso é impossível perder o ritmo quente das coisas, entendeu? Ele quer pornografia no e-mail, gente. Rapaz, eu vou te falar. A gente já pensou nisso antes de criar o programa e nós convencionamos que se você botar um e-mail no começo do programa, você agride as pessoas que não estão interessadas. Exatamente. E quem tá interessado vai ficar até o final de qualquer jeito, entende? E aí, porque às vezes você fica aquela maquinha, você põe a vozinha de uma pessoa falando em português de Portugal. Ah, se você não quer ouvir os e-mails, pule para 16 minutos e 15 segundos. Vá se fuder. Claro. E aí, tá ligado? Perde tempo, perde piada, não precisa. Então, e a gente ainda bota uma piadinha no final surpresa pra todo mundo pular, pelo menos, os e-mails e ouvir. Não acho legal a gente ficar agredindo outros podcasts aqui, assim, de bobeira não, tá? Sempre mandando aí, acabar. Foda-se, vai lá falar com o Rony. É por isso que eu fico falando com o Rony, não com vocês. Não com o Rony. Como eu dizia, cara, se você quer achar que o podcast terminou muito bem, a hora que a música subir, você desliga, tira o fone, tá ligado? E eu ouve fone. Meio pra depois, que ainda não acaba com surpresa. Fone. Continua quente. Fone, hã? Aí, terceiro e último e-mail que será lido hoje. É do Rony? Eu já tô bicho. Não. Rony. Mas é o e-mail do Thiago França. Conhecido como do Rony. Ah, o Rony tem que recomendar mais um espaço pra mim. É, o Rony tem que estar no próximo programa. Quem, o Rony? Rony. Ah, o Rony. Bruno Imar? Rony. Ah. Tranquilo. Que piada ruim. O último podcast foi, vamos combinar aqui, porra, né? Rony. Sobre convenções, sem o Rony. Vamos combinar que uma convenção escrota é falar: ih, corta! Quando estão gravando filmes ou podcasts. Eles falam isso como se fosse cortar a partir do momento que ele falou corta. Pode. Corta, o E não pode aparecer no filme, então tem que cortar isso também, então não faz sentido. Pode. Eu continuo com isso, como tá rindo, por isso tá rindo a minha leitura. Pode. Vamos combinar aqui. Pode. Vamos combinar aqui que pode. O Fluffy é fresco pra caralho. Pode. Tu senta de pijama em cima da capa do travesseiro dele e ele reclama. Pode. Cara, você pode sentar de pijama, ou de calça jeans, ou pelado, vai reclamar do mesmo jeito se eu tô em cima do travesseiro. Pode. Ah, já passou o pombo já na parada de repetição de nome, cara. Pode. Parabéns, Johnny, você é o novo ídolo aí da galera nesse aspecto. Tentamos terminar o e-mail, vamos lá. Pode. Vamos combinar que o Bode falou sobre a época que ele pegava ônibus sempre com as mesmas pessoas. Sobre o Eu pegava metrô com as mesmas pessoas e ficava decorando os rostos e qual estação ela descia pra ver se um dia isso seria útil e eu poderia ajudá-las. Normalmente só com mulheres mais bonitas, mas não é o caso. Para a minha cidade, um dia eu utilizei isso e acordei uma pessoa que descia na estação. Fone. Ah, vocês não comentaram um e-mail, cara. Vocês vão mandar e-mail pra gente, porque vocês não lamento, comentaram. Lamento, Thiago, foi seu e-mail, foi nerfado pelo. Fone. Fone. Parabéns. Então, eu vou beber água, vocês têm medo de gravar o e-mail, já participei muito. Eu queria um metrônomo, que ao invés do tiquezinho ele falasse Rony. Foi a piada do e-mail, cara, é assim mesmo. Cadê o Plus? Foi embora, Plus? Nós vamos ler os recados agora? Pode ser recadinho. Recado ou ouvinte falou, escolhe. Ouvinte falou primeiro. Ouvinte falou. Fala galera do podcast mais asa delta da internet, aqui é o Pança Louca e eu gostaria apenas de dizer uma coisa, parabéns Papai Pombo. Sem desculpas, pombo, os recados do site. Pera aí, não vou nem comentar o ouvinte falou, rapaz. O cara mandou uma mensagenzinha pra gente. Cara, eu agradeço, né, sua lembrança aí de vir me parabenizar e tudo mais. Se você quiser ajudar mais do que isso, você pode enviar uma doação. Tô aceitando R$10 aí pro chá de panela, entendeu? Fico feliz aí com a ajuda dos senhores aí. Cada ouvinte mandar, acho que eu vou conseguir uns R$30 aí pro chá de panela. Vai ser muito bom. E temos recados da galera, né? Tem que agradecer aqui o pessoal que mandou o recado não tão relevante, reclamando do download ou coisa parecida. Foram eles... Danilo Rodrigues, Andrew e Jardelícia, que, aliás, não gostam de pentear o cabelo e nem de arrumar a cama. Jardelícia eu sei que é um cara meio relaxado. E agora o Andrew é novidade pra mim. Embora eu também não goste, ou seja, outro relaxado, nós somos descontraídos, portanto, relaxados. Tem mais, né? Temos mais. Pode? Opa! Rony disse... Não, Rony não disse nada. Thiago Pinheiro tá cobrando CDZ parte 3, e aí? CDZ parte 3? Isso daqui a 48 episódios, não é isso? Sei, espera, vai ter. Aguarde. Aliciador Dilemas pergunta, cadê o Britinho? Cadê? Deve estar como o Plus falou, deve estar na reabilitação lá, né, cara? O Brito foi apedrejado aí, se amarrou de ser apedrejado, porque ele curte muito uma pedra. Não, agora papo sério, o Britinho e o Lucas, eles estão dominando o mundo, gente, eles têm mais o que fazer, mas assim que eles estiverem com a agenda vazia, eles vão voltar a gravar conosco. Ou sim, estão embernando juntos. Exato, delícia. Carradinhos. Dormindo de conchinha. Exatamente. Aliciador Dilemas aqui também fala que, falando de convenções, certa vez um professor dele da faculdade impediu de ele apresentar um seminário, porque ele tava vestido de calção Adidas, tipo Copa de 74, e Havaianas. Porra, meu sonho, moleque, pra uma aula um dia assim, cara, é muita onda. Aí ele perguntou, você vai prestar atenção na demonstração do teorema ou nas minhas pernas? Quase falou Fox. Rony, opa, a situação se inverteu, maluco. Obrigado, agora. Dilema. Você é muito participativo. Exatamente, Rony. Tipo o Rony. Tipo o Rony. Rony. E por último, Peterson Vale. Rony. Ele fala: tirando higiene pessoal, todas as convenções são bobeiras. E aí, Pluff, ele é o dos teus, ele joga LOLzinho. Quem? Opa. O Peterson joga LOLzinho? Joga LOLzinho. Peterson, você tá muito bem nisso aí, cara. Cara, todo mundo que joga LOLzinho, eu falo: caralho, muito maneiro, me adiciona aí. Só que depois eu te dou meu nick, porque eu não lembro qual é. Porque é um nick complicado. Então, Peterson, não vou abrir o LOL agora, cara. LOL. Mas me adiciona aí, cara. É, cara, Rony. Vou te falar que isso já me deu até uma ideia pra um programa, hein? Jogadores de Dota versus jogadores de LOL. Nossa. Não precisa ter, cara. É diferente. São jogos distintos, cada um tem seus méritos. Mas poderia fazer um live stream aí, já sabendo que tem a galera que gosta de LOL, gosta de Dota. Eu não gosto de LOL, não. Gosto de Dota. Caguei. Tem a galera aí que gosta de LOL, gosta de Dota. A gente pode fazer um live stream aí. Quem será que o Rony gosta? Rony, hã? O Rony não gosta de Dota. Quem, o Rony? É isso, né? Correria, vida louca. Parabéns, Pombo. Parabéns à família Pombo agora, que Pombo é um pai de família. Isso aí, eu e o Rony. Você vai ter que ganhar presente dia dos pais já, Pombo, ou não? O Rony? Quem era Pombo ganhou alguma coisa dia das mães? Foi ontem? Assim, do data do lançamento desse podcast? Eu concordo com isso também. Aí, mas aí, rapidinho. O nosso amigo aqui perguntou, pediu nossa opinião, pô, sobre uma música incrível do Mr. Catra aqui, com a Valência Popozuda. Ah, é, tem que lança o som, então. Eu acho que é, comentar agora é meio impertinente, mas quem sabe terminar o podcast com essa música? Me mama, pega no meu grelo e mama. Eu não posso cantar essa música agora. Minha namorada tá aqui, eu piro. Está grávida de 2 meses. Ainda bem que não tá na caixa de som. Então, mama, pega no meu grelo. Se tivesse aí que tá agora, parabéns pro papai. Minha solta quer gozar, quero dar, quero te dar. Mama, pega no meu grelo e mama. Me chama de piranha na cama. Minha solta quer gozar, quero dar, quero te dar. Mama, pega no meu grelo e mama. Me chama de piranha na cama. Minha solta quer gozar, quero dar, quero te dar. Mama, pega no meu grelo e mama. Me chama de piranha na cama. Minha solta quer gozar, quero dar, quero te dar. E aí, Catra? O meu grelo já tá latejando. Qual vai ser? Manda um papo, negão. Quando eu te vi no portão, de trancinha, tamanco e vestido azul, logo latejou o meu pau. E ali logo vi que piscou o seu cu. Puxei sua calcinha de lado e dei 3 cuspidas pro meu pau entrar. Então eu fiquei assustado e vi que você só queria mamar. Mama, pega minha vara e mama. Vem deitar na minha cama. Ah, Uchu! Jay, não, faz direito. Falei que ele é de munhecar, cara. Útil. Vai melhor, cara. Porra! Útil! Porra! Não, útil porra não. Útil porra, olha só. Não, útil porra não. Como se o Pluff fosse um maníaco, né? Para com isso, cara. Tipo, tiro dentro do nariz, tá ligado?